Olá, boa noite. Hoje é domingo, dia 22 de maio de 2016, e nós estamos aqui começando mais um Pitacotube. Esse bem curtinho, eu não quero me alongar. Eu queria comentar sobre o que parece ter sido a última recente decisão do governo Temer. De reabrir o Ministério da Cultura, de recriar o Ministério da Cultura. É mais uma derrapada do Temer, e o Temer, ele não devia estar fazendo essas, não devia estar fazendo essas coisas, essas derrapadas. Isso depõe contra ele, isso expõe uma fraqueza deste governo, essa tibieza do governo. Quer dizer, eles chegaram à conclusão que não deveriam comprar uma briga com os artistas, seguindo aquilo, inclusive, que eu escrevi aqui, até de forma jocosa, né, que o Sarney havia dito ao Temer que com índio e com artista não se brinca, né? não se mexe com essa gente, isso arranja problema. Eu acho isso de uma tremenda infelicidade, tá? Vocês conhecem minha opinião. Eu acho que não há necessidade de se ter um Ministério da Cultura para se promover a cultura. O que nós precisamos ter é políticas de incentivo à cultura, e não um ministério que serve apenas para alguns apaniguados, né? Artistas com penetração popular, artistas que têm exposição, principalmente nas televisões. E quando eu falo nas televisões, eu estou falando, na verdade, de uma só, que é a Rede Globo. Então, esses artistas que têm acesso a essas grandes mídias de massa, eles têm um... O governo tem toda uma predileção para cativar a simpatia desses artistas. Aí aparecem esses, o Zé de Abreu, né? como nós tivemos já alguns episódios com essa figura, com esse personagem, o Zé de Abreu, o ator global que sai cuspindo nas pessoas que não gostam do PT, que não gostam do Lula, que não gostam da Dilma. A gente não pode expor a nossa preferência perto do Zé de Abreu, porque se não for a mesma preferência dele, ele pode cuspir em você. E o que são esses atores, na verdade? O que são esses artistas, na verdade? Eles são um grupelho, uma pequena oligarquia, entendeu? Que se aboletou nas franjas deste Ministério da Cultura, e através de leis de incentivo à cultura, como o caso da Lei Rouanet, eles obtêm pompudas somas para as suas aventuras artísticas, digamos assim. Recentemente nós tivemos aquele episódio bastante desagradável, desabonador e cretino dos atores daquele filme Aquarius, sei lá como se diz, e eles lá em Cannes resolveram colocar pequenos cartazes em três idiomas, português, em francês e em inglês, dizendo que o Brasil tinha sofrido um golpe e não era mais uma democracia. Esse pessoal entende de democracia, de acordo com o financiamento que eles recebem, né? O Aquarius recebeu coisa de 4 milhões de reais de financiamento público, dinheiro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, apesar de ser uma doação privada, quando ela é feita através da Lei Rouanet, ela representa uma renúncia fiscal do governo. Então, na verdade, é dinheiro público. E dinheiro do BNDES para o filme da ordem de 1 milhão. Então, foi 3 milhões pela Lei Rouanet e 1 milhão pelo BNDES. 4 milhões ao todo de financiamento público. Então, esse aí é um filme de 4 milhões que saiu agora do Festival de Cannes, naquele mesmo onde eles fizeram aquela pataquada, aquela palhaçada. Palhaço também é artista, né? Então, mas fizeram uma palhaçada no lugar errado, eles deviam estar no circo e não em Cannes. E lá em Cannes saíram sem nenhum prêmio, zero. Zero, zero, nada. Nem sei para quantos foram indicados, mas saíram de lá sem nenhum. Eu sei que o de melhor atriz era um dos prêmios. A Sônia Braga saiu de lá então chupando o dedo. Agora, eu estava querendo saber, eu estava pesquisando na internet para me informar qual é o custo, qual teria sido o budget, quer dizer, o orçamento do filme vencedor, que foi um filme inglês chamado I, Daniel Blake. Eu não sei como é que vai ser o nome do filme aqui, mas esse filme foi o vencedor do Festival de Cannes, ganhou a Palma de Ouro. E aí eu não consegui achar o valor. Eu queria fazer uma comparação, quanto que um filme vencedor feito pelos ingleses, duvido muito que tenha sido com financiamento oficial do governo, mas se for através de financiamento, eu duvido muito, mas se for com financiamento oficial do governo inglês, aliás, o filme, ele é uma produção, são três países, parece que a Bélgica também está envolvida, não sei se a França também está, mas são três, uma produção de mais de um país, mas o fato é que esses filmes são feitos para dar lucro, quer dizer, a pessoa faz um filme desse e ela obtém lucro com isso, na exibição das bilheterias, a intenção de participar, inclusive, de um festival, como um festival de Cannes, ou ao Oscar, ou ao Festival do Sundance, lá nos Estados Unidos, ou Globo de Ouro. Esses filmes vão a esses festivais, eles participam desses festivais, é para obter visibilidade do público. A visibilidade do público é que vai dar a eles bilheteria, e a bilheteria que vai dar a eles receita. Receita, inclusive, para pagar os custos de produção do filme. Aqui você não precisa disso. O dinheiro é oficial do governo e é a fundo perdido. É nosso. Quer dizer, pegam o dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que obviamente não vai servir para comprar vacinas, está em falta. H1N1 está matando, principalmente em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Começou a campanha terminou e não cumpriram a vacinação, porque faltou vacina. Faltou vacina lá em São Paulo, estão querendo comprar mais 1 milhão de doses para ver se vacina mais 1 milhão de pessoas. Aqui em Minas Gerais também acabou a vacina, aqui na minha cidade também a vacina acabou muito antes de terminar o prazo da vacinação, acabou a vacina. E muita gente chegou, e você sabe, por exemplo, aqui na minha cidade, nós somos polo de 30, 39 outras cidades aqui da região, e esse pessoal todo vem para cá para vacinar. E chega aqui, vem uma viagem, às vezes nem tão próximo daqui eles estão, às vezes até mais de uma hora e meia de viagem, para chegar aqui e voltar de mão abanando, quer dizer, perde às vezes o dia inteiro e não acho que vem procurar, que essa é a vacina. Faltou por quê essa? Porque não teve dinheiro para comprar vacina, né? Mas teve para financiar o Aquarius, 4 milhões. Aquarius custou então 4 milhões só de dinheiro público. Mas então, voltando ao caso, eu estava pesquisando, queria saber quanto tinha custado o filme ganhador. E eu não achei as cifras da produção. Mas eu achei um dado interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha que dado interessante. Desde a criação do Festival de Cannes, 159 filmes britânicos foram nominados para a Palma de Ouro. 159! O Festival de Cannes foi criado em 1939. Então, o que que é? É em torno assim, de 69 festivais até a data atual, esse festival agora que terminou, ele não está incluído nessa estatística que eu estou passando para vocês. Então, 159 filmes britânicos foram nominados para o Festival de Cannes, para a Palma de Ouro. E olha que coisa interessante. Eles dizem aqui uma em cada cinco ganha. Dos filmes nominados, um em cada cinco, quer dizer, 20% dos nominados ganham a Palma de Ouro. Ou seja, estou querendo imaginar que foram filmes bem feitos. Eu não sou crítico de cinema, nem sou conhecedor de cinema. Sou um mero... Eu gosto de assistir filmes, mas eu não sei julgar filmes. E nem tenho a pretensão disso. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, ó, preto no branco, de 100% dos filmes que eles fazem, 100% dos filmes que eles fazem, um é nominado. Um é indicado para o prêmio. Isso só é Cannes, só Cannes. Então, de todos os filmes que participaram, 10% entrou e foi nominado para um ou mais prêmios do festival. E desses que foram, um em cada cinco, quer dizer, 20%, ganhou a Palma de Ouro. Então, quer dizer, eles fazem o filme com responsabilidade. Eles fazem arte com responsabilidade. Eles fazem cultura com responsabilidade. Ou seja, eles obtêm retorno. Eu estou querendo dizer, hein? Eu não estou afirmando, eu não sei se no Reino Unido tem uma Ancine, como tem aqui no Brasil. Eu não estou afirmando nada disso e nem me interessa, não quero entrar no mérito. Eu estou querendo dizer o seguinte, os filmes de lá dão retorno. Os daqui só dão prejuízo. E se dão retorno, só dão retorno para o pessoal do filme, quer dizer, os produtores, diretores e atores. E é por isso é que eu não sou favorável ao Ministério da Cultura, porque, primeiro, não tem que ter financiamento oficial para se fazer cultura. Cultura é uma coisa que você incentiva, entendeu? Você só pega e incentiva e vai ali e dá o apoio. Você incentiva a cultura, primeiro, criando locais de exibição, criando salas de exibição, criando bibliotecas, cursos. É isso que é cultura. Assim que você fomenta a cultura. Você não fomenta a cultura financiando o filme. Então, eu acho que existe um desvio de função em determinados ministérios e em determinadas condutas dos nossos governos. E eu não estou querendo dizer só do governo do PT. Eu estou querendo dizer dos nossos governos. E quando aparece um governo que diz que vai botar uma certa ordem naquele galinheiro, Poucos dias depois, com um pouquinho de pressão, e o Temer espana. Então, eu queria era fazer isso, quer dizer, mostrar que, na verdade, esse pessoal que fica, na verdade, batendo no peito, aí, se jactando de não, nós estamos produzindo cultura, nós fazemos como o Zé de Abreu, que cospe aqui no Brasil e depois vai morar, volta lá para o apartamento dele em Paris, entendeu? É, tudo isso, apartamento que eles conseguiram aí com a sua com a malversação de leis Rouanet e outros financiamentos por aí. É isso que eu sou contra. E é por isso que eu acho que o Ministério da Cultura tem que acabar. Não que tenha que se acabar com o incentivo à cultura. Tem que se acabar é com essa corriola e essa malversação de dinheiro público. Dinheiro público tem que ser tratado com seriedade. E, infelizmente, parece que o governo Temer não está fazendo isso. A gente se vê depois. Um abraço.